Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Mensageiro. Registros históricos apontam que 2.400 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, já existia um serviço organizado de difusão de documentos escritos. Os egípcios, sobretudo a partir da 21ª dinastia, dispunham de um eficiente sistema postal. Os mensageiros realizavam o percurso a pé. Repousavam em estações de pernoite, distribuídas ao longo dos caminhos postais. O historiador grego Xenofonte descreveu a organização do Correio da Pérsia, dizendo ser uma invenção utilíssima. Ela permitia que Ciro II fosse prontamente informado de tudo o que acontecia nas regiões mais longínquas. O viajante Marco Polo registrou o pioneiro serviço postal na China. Na América pré-colombiana, astecas e incas dispunham de um organizado serviço postal. Em toda a história e em todas as nações, o papel de destaque cabia ao mensageiro. Na China, depois de vencer 40 quilômetros, um palácio o esperava para o descanso antes de prosseguir. Entre os astecas, os mensageiros usavam uma rica vestimenta, tipo de manta, atada ao corpo. Eram detentores de imunidade. A ninguém era permitido bloquear a sua passagem. Postos de revezamento, substituição de animais para continuar o percurso a ser vencido, hospedagem, tudo era reservado ao mensageiro. Ele era o condutor das notícias que poderiam ser as que decidiriam o futuro destino da nação, o prosseguimento de uma luta ou as notícias auspiciosas de um fim de batalha. Lembramos que a divindade também se serve de mensageiros para as celestes novas aos homens. Maria de Nazaré recebe a visita de Rafael, o mensageiro celeste, que vem lhe recordar do excelso papel que ela deverá desempenhar como a mãe de Jesus. O sacerdote Zacarias, de igual forma, é contemplado com a visita de um mensageiro dos céus que vem lhe falar da paternidade que logo lhe chegaria. Era o anúncio da vinda do precursor João Batista. E quando nasceu Jesus, foram muitos os mensageiros celestes que cantaram unidos as glórias aos céus. Vozes que foram ouvidas pelos pastores no campo, que também receberam a notícia em primeira mão de que nascera em Belém de Judá o mais excelso ser do planeta. Outros mensageiros se aglomeram e formam um astro brilhante que aponta aos magos do Oriente, onde se encontra o menino tão esperado. Mensageiro, o que distribui mensagens. Todos nós na Terra somos mensageiros. Todos os dias transmitimos aos que nos estão próximos a nossa mensagem de paz, de alegria ou de desalento. Todos os dias falamos com amigos, colegas, profissionais e lhes dizemos da nossa mensagem de vida pela maneira como nos comportamos. Se somos seguidores de Jesus, a nossa será sempre a mensagem do otimismo, do bom ânimo. Em meio ao caos, à insegurança, ao desânimo, a nossa atuação lhes ofertará a nossa mensagem de tranquilidade, de confiança. A certeza de que podemos prosseguir lutando, porque venceremos. Como nosso Mestre, que venceu o mundo, nós poderemos vencer a enfermidade, a morte, a desgraça. Somos espíritos imortais. Esta é a nossa mais extraordinária mensagem. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.